Bilhetes de Bis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br, lá tem todos os episódios do Pilha de Bis, do Omniverso, dos Sete Jagunços, ainda tem o Acabei de Ler, tem o Gibis da Semana, tem também reviews, artigos e muito mais para você. Sou o Marcos e hoje estou aqui mais uma vez com o Maurício Dantas. Olá, que seja um podcast maravilhoso. Estou também com o Vitor Azambuja. Ah, eu não consegui fazer um trocadilho tão bom quanto o Maurício, desculpe. Que seja um podcast mulhervilhoso, pronto. Bom, você achou bom. Estou quase pedindo pro Marcos para começar de novo. Não, mas ó, melhor do que esse do Vitor foi, viu? É, o legal é que o Vitor sempre bota a gente pra cima, né? Ele sempre ajuda a gente a se sentir um pouquinho melhor. Nós vamos falar de Mulher Maravilha 750, né? Depois de 2 anos com comemorações de gibis milenares, né? Primeiro com Action Comics 1000. Lá do Superman, depois com Detective Comics 1000 ano passado, ambos comemorando os 80 anos de cada personagem, né? Então vamos para Mulher Maravilha 750, que está comemorando os 79 anos da personagem, né? É porque é mulher, tá sempre mentindo na idade, né? Parece minha mãe, chegou uma época que, pelas contas dela, eu nasci quando ela tinha 11 anos. Tá melhor, meu pai, ele, pelas contas dele, eu tô mais velho que ele. É, a gente vê que não é uma questão que se limita ao gênero, né? É um estado de ser. Pois é. Assim, pra comemorar, na verdade, o filme, né, Mulher Maravilha 1984, também a DC fez uma edição basicamente de antologia da Mulher Maravilha, como fez com o Detective Comics e como fez com o Action Comics. Só que no caso da Mulher Maravilha, eles tentaram pegar várias autoras, né? Então tem muitas mulheres que, seja escrevendo, seja desenhando as histórias. Então em cada, eu acho que só na primeira história que não tem uma mulher, na primeira e na última, na verdade, que não tem uma mulher envolvida com a história. A primeira, que inclusive, vocês podem me dizer, não sei se vocês estão acompanhando a Mulher Maravilha nos Estados Unidos, a primeira história é da equipe que ficava na Mulher Maravilha, que acaba concluindo um arco, ou seria da equipe seguinte, quem vai continuar na história? Que é a primeira história do Steve Orlando, né, que talvez uma das maiores fraudes do universo dos quadrinhos nos últimos tempos, com desenhos do Jesus Merino. Pelo que eu tô vendo aqui, é a conclusão do arco, né? É o encerramento desse Caçada Selvagem aí, né? Que já começa errado, botar o Steve Orlando pra escrever e ainda mais começar uma edição especial assim, pelo amor de Deus. Recentemente, eu acho que foi na semana passada, né? A gente tá gravando isso aqui ao fim da primeira quinzena de fevereiro. No comecinho do mês de fevereiro, o Steve Orlando anunciou que estava alçando novos voos, saindo da DC para publicar quadrinhos autorais. Então eu não sei o que foi que aconteceu, eu acho que ele perdeu as evidências que ele tinha lá contra o Dan Didio, aquelas fotos da festa que ficaram ótimas, ou então o Dan Didio conseguiu alguma dele também, porque Não me passa pela cabeça que a DC quisesse manter um cara como ele, tendo tanto talento na casa. A gente vive falando isso, né? Subestimado. E o caras como o Orlando, ele não é péssimo, horrível, tenebroso, não escreve qualquer coisa, não é isso não, mas ele também não empolga, né? Você não tem uma visão assim dele. E só corrigindo, Marcos, As Demais foi a do Ruka, né? São todas escritas por mulheres também. A Gayle Simone, a Cami Garcia, que se não me engano é ela que vai continuar agora no título, a partir da 751. A Marguerite. Porque tem Pinheiro. a última última história, né? Que é quando eles introduzem aquela... Que até do final lá de Doomsday Clock, né? Que aquela nova era de heróis, que sendo a Mulher Maravilha a primeira super-heroína, ela é escrita pelo nosso... Pelo Scott Snyder, né? Nosso querido Snyder. Scott Snyder, desenhada pelo Brian Hitch, né? Cometida pelo Brian Hitch, é impressionante. Bem lembrado. Não tá tão horroroso assim, né? Apesar dele ter finalizado também, né? Geralmente, como a gente tá vendo aí no túmulo do Batman, do Ellis com ele, o finalista tá salvando, né? O Kevin Nolan tá salvando a arte dele ali. Mas só corrigindo aqui, eu já peguei a 751, que é a edição seguinte, né, da mensal, e continua o Steve Orlando com o desenho da Jean Dursema, que teve uma fase péssima nos X-Men, ela que tinha vindo de Star Wars, tava nos X-Men nos anos 90, ali naquela época de Aliança Falange e tudo mais, e tô vendo aqui, pelo que eu tô vendo, tá melhor, não sei se é a colorização, a arte final, mas tá bacana aqui, melhor do que os últimos trabalhos que eu tinha visto dela. A DC tem tentado manter, né? Mesmo que seja só um dos dois na equipe criativa, uma mulher. Eu acho bacana. Mas acho que já devia ter dado espaço aí pra uma mulher. Não sei se a Gayle Simone já escreveu algum run da Mulher Maravilha, mas ela... Sim. A Gayle Simone teve um run bem extenso da Mulher Maravilha. Ela escreveu durante muito tempo a Mulher Maravilha. E se eu não me engano, a Gayle Simone, ela entrou logo depois do Phil Jimenez, não é isso? Ah, é verdade. Eu acho que foi por aí. Inclusive, ela tem um ônibus agora pra sair lá fora. Com esse run dela, provavelmente vai coincidir com a estreia do filme, né? É verdade, bem lembrado. Ela, depois que o Jimenez saiu, tá aí. Eu gosto muito da fase do Pérez. Foi publicada aqui parcialmente pela Panini há algum tempo e eu peguei toda. Mas gosto um pouco da fase de Jimenez também, apesar de algumas farofas ali na época de Mundos em Guerra. Mas não acompanhei a fase dela, confesso. Nunca foi uma personagem assim que, raríssimas exceções, me empolgou de ler. Acho que um título da Poderosa até que na época que teve eu curtia mais do que o dela. Assim, essa primeira história, pra mim, como eu não tô acompanhando a personagem, na verdade é uma das poucas que eu não acompanho nem aqui no Brasil. Eu acabei algumas edições da mensal dela eu acabei pulando, né, dessa do Renascimento. Por algum motivo não chegava na banca lá que meu tio tem, então eu não conseguia pegar nem pra ler e devolver. Então eu acabei deixando de lado, então eu não tô acompanhando acompanhei só o comecinho dessa série do Ruka. Se eu não me engano é o James Robson, né, que tava, pelo menos o que tá saindo aqui no Brasil, era o James Robson que tava escrevendo, ele escreveu uma parte dessa história logo depois que o Ruka saiu. E eu confesso para vocês que eu não estava acompanhando. Então, essa primeira história para mim não me chamou tanta atenção, porque é justamente por isso, por não ser eu não sabia o que estava acontecendo na história, né? Então, os desenhos do Jesus Merino são bem bonitos, assim, eu acho que combina bem com a personagem, mas a história em si não me chamou muita atenção, não. Eu nem li, eu pulei. Sem dó nem piedade. Eu tô fazendo a coleção da edição brasileira. Eu gosto da Mulher Maravilha, eu gosto dessa fase do Ruka. Da Gay eu acho que eu não li nada. Gosto muito da fase do Jimenez, do Pérez. O que eu li, eu me lembro que eu gosto muito. E eu tô colecionando alguma coisa de Mulher Maravilha. Quando saiu, na época do primeiro filme ainda, na época do Renascimento, né? O título da Mulher Maravilha, eu comecei a pegar, mas não tô na leitura, tá meio atrasada. Inclusive, essa fase do Ruka, ela também tá saindo lá fora, republicada em TPB. A do Jimenez saiu no ônibus que eu tenho, que é lindo, lindo, lindo, quero pegar para ler logo isso. E a da Simone tá saindo agora, né? A do Perry são, a gente já falou bastante, são três ônibus, né, que saíram com a, pegando toda a parte dos roteiros dele, né, até a Guerra dos Deuses lá, que aqui no Brasil, se eu não me engano, foi, saiu recentemente agora nos Sagas Definitivas, da Eagle Moss, né, quem tiver dinheiro pra comprar algum dia isso, tá lá. É, o Ataque das Amazonas, que se não me engano é do Hulk, também saiu. Saiu bastante coisa do Hulk pela Eagle Moss. É uma personagem que eu gosto. Inclusive, falando na fase do Hulk, pra mim a melhor história dessa edição especial do 750 é justamente a do Hulk desenhada pela Nicola Scott, né? Uma historiazinha que a gente vai chegar nela bem assim, sem consequência, como todos, né, desses especiais. Mas eu achei a mais interessante, assim, a que mais agrega alguma coisa pra edição. É a história da Cheetah, né? Cheetah. Isso, a história da Cheetah, que é uma amiga da Mulher Maravilha. Ela até tá no filme agora, né? E que ela se transforma nessa ser canibal, né? E a Mulher Maravilha faz um acordo com a Circe pra tentar mudar ela. É bem legal. Mas a gente chega lá. Vamos seguir aqui a ordem, que antes da história do Greg Rucka tem justamente uma história da Gail Simone, né? Com desenhos da Colleen Doran. Que é uma história bonitinha, uma história de família, né? Na primeira história que a consequência do arco que já estava sendo contado, aparece uma heroína nova, daquela nova era de heróis que surgiu depois de Metal, que é a Silencer, né? Aqui saiu como Silenciadora, ela aparece na edição. E aqui aparece também uma personagem nova que eu também eu não conheço, que ela cria flores, né? É uma adolescente, uma criança que quer ser uma heroína, né? Então a Mulher Maravilha vai lá, mas acaba sendo uma história de mãe e filha, né? Que aí vem também a Hipólita para poder jantar com essa família. É uma história bonitinha. Os desenhos são bem bonitos, da Colleen Doran. Eu não lembrava de ter visto nada dela, mas assim, é uma história bonitinha, mas também inofensiva. Essa é bobinha. Eu achei curioso, porque assim que eu vi essa personagem nova, que eu também não conhecia, eu lembrei da Moon Girl, da Marvel, daquela Moon Girl e Devil. Red Devil Dinosaur, né? Eu nunca li também, mas assim, realmente, a figura da personagem lembra bastante. É, bem a menina parecido. Com esse cabelo assim, com esses coquezinhos do lado, não sei o nome, me perdoem. Esse óculos também, muito, muito parecida a figura dela. Beleza, a Moon Girl da Marvel é inumana, o poder dela é mais ligado à inteligência mesmo e tudo. Essa menina que tem o Star Blossom, né? Não sei o nome em português, se já apareceu. Ela tem essa coisa aí das flores e tudo mais, bem diferente nesse aspecto, mas me chamou a atenção o visual. Achei bonitinha também, não sou muito fã da Colleen Doran nessa, né, coisa de super-herói assim, mas ela faz uma Diana bonita, um traço simples. Quando a Hipólita aparece também, tá com um visual muito bacana. E acho que é uma história que ficaria bacana pela Bilkis, né? A Bilkis Evelyn. Brasileira que tá fazendo Sonhar agora, ela tem até um pin-up nessa edição, que é lindo, bicho. Ela faria fácil um run aí da Mulher Maravilha, muito bom. E seguindo, temos uma história pequenininha escrita pela Mariko Tamaki, desenhada pela Helena Casagrande, que aí é uma história que a Mulher Maravilha tá sendo interrogada, né, e meio que culpando ela pelos desastres que acontecem, né? Aquela história de que aconteceria esses desastres se não tivesse uma heroína ali, ou só aconteceu porque você estava ali. Mas aí a gente, no decorrer da história, vai percebendo que, na verdade, quem estava tentando interrogar ela ali era o Ares, né? Então, mais uma história envolvendo o Deus da Guerra, que também não tem muita consequência. E é com o visual antigo dele, né? O visual ali, pelo menos eu conheço, da fase do PES. Achei legal voltar a isso. Acho um visual muito bacana dele. Não tem muita coisa assim festiva, mas é a cara do personagem. Acho que ele não tinha esses chifres que ele tem agora só, mas acho um vilão legal pra Mulher Maravilha e tudo a ver com a origem dela, como foi até no cinema, né? Teve que colocar o Ice mesmo como vilão. Mas uma história bem okzinha mesmo, assim. Acho que dá pra fazer mais coisa aqui. Agora, destaque pra Helena Casagrande, uma boa desenhista. Eu conheci ela fazendo algumas minisséries de Doctor Who. Acho que é a Titan Books, não lembro agora. Acho que até saiu aqui alguma coisa dela no Doctor Who. Fez umas coisas do Batman, Batgirl também, na época do Renascimento. Mas sempre aparecendo pouco. Não me recordo dela fazendo Mulher Maravilha antes ou um carro-chefe. Só esses Secret Files, no Batgirl anual, enfim. Merece mais visibilidade por aí. Aí a gente chega na história que vocês falaram antes, né? Do Greg Rucka com a Nicola Scott. Que aí é a história que a Mulher Maravilha tenta mais uma vez salvar a amiga dela, né? A Bárbara Minerva, né? Que é a Cheetah, que vai estar no filme novo, né? Mulher Maravilha 1984. E assim, os desenhos da Nicola Scott estão lindos, né? E destaque também para a colorização também do Rômulo Fajardo Júnior, que deixa ainda mais bonito os desenhos da Nicola Scott, né, Vitor? Ah, eu gosto muito da arte dela. Gosto muito. Inclusive, ela aproveitou para dar sequência, né, naquelas capas que ela tem feito, mostrando todos os... Vários, todos não, né, mas vários uniformes dos heróis lá dela. Pro Superman, fez pro Batman e fez pra Mulher Maravilha agora, né? Ficou muito. E o Asa Noturna também. A do Asa Noturna é a melhor de todas, até que tem uma que é o close, a bunda, na né? Bunda. Ele de costas mostrando a bunda. Como tem que ser, né? Como Deus criou. E como Deus criou, não, porque ele tá vestido, né? Teria que ser pelado, mas enfim. Eu gosto muito, eu acho essa história muito legal. Eu gosto da Mulher Maravilha do Rucka. Acho legal como ele conseguiu criar uma história. A proposta dessas edições 1000 e agora 650, né, é muito mais do que contar alguma coisa importante para a cronologia, é criar uma história que sirva de forma antológica, né? Essa eu achei que é uma, porque é aquilo, né? Pô, Mulher Maravilha, não, a Bárbara Minerva era maravilha. No filme até ela tá interpretada pela Kristen Wiig, né, que é uma atriz de comédia, que eu gosto desde os tempos que ela tava no Saturday Night Live. Ainda não se deu muito bem no cinema, tomara que agora no filme ela consiga. E ela era uma amiga da Mulher Maravilha. E aí você pergunta, ela tem essa maldição, né? Que é tipo uma maldição do lobisomem, né? Só que ela vira um leopardo. E você pergunta, a Mulher Maravilha não consegue ajudar ela e tal. Aí ela faz todo um pacto, né, com a Circe, que ela vai abrir mão do laço da verdade, que é um bem muito precioso pra ela. E não dá certo porque a Minerva não quer mudar, né? Ela quer continuar sendo a Cheetah, né? A Mulher do Leopardo. E essa é uma das historinhas que eu achei mais legal, tanto pela arte quanto pelo roteiro. A próxima eu acho que já é aquela do Phil Hester, né, desenhada dela na Ilha Paraíso, indo enfrentar uma Hydra, que eu também achei muito bacana, né? Acho que também é uma história que valeu, ela é mais cômica, assim, mas eu acho que valeu a edição, assim, elas criam, as irmãs dela e a mãe dela, a Hipólita, criam uma ameaça na Ilha Paraíso pra fazer a Diana voltar, né, pra casa, que ela tá muito tempo no mundo dos homens. É muito cômico, né? Porque elas estão aí lutando contra a Hydra. E tá. E todas elas perguntam: ah, como é que você tá? Onde é que você comprou essa roupa? E aí, você quer ficar pra jantar? Muito legal. Ela é desenhada pelo Phil Hester, como você falou, e escrita pela Cami Garcia, né? Eu gosto dos desenhos do Phil Hester desde quando eu conheci lá na passagem dele pelo gibi do Arqueiro Verde, e eu vi que ele vem de muito antes. Ele tem um histórico de quadrinhos de terror, né? Ele desenhou aquela fase do Mark Miller com algumas pitadas do Morrison ali no Monstro do Pântano, que a Panini lançou não tão recentemente, né? Mas chegou a completar essa fase das edições do Monstro do Pântano, que tem os desenhos dele, né? E eu gosto muito. Na época do Monstro do Pântano, o desenho dele era bem mais sujo, né? Aqui já tem esse traçado mais limpo que ele traz desde a época do Arqueiro Verde. Essa história é bastante divertida mesmo. Eles criando uma ameaça para poder fazer a Mulher Maravilha ir até a Ilha Paraíso, porque fazia tempo que ela não aparecia, né? Porque as coisas no mundo do patriarcado estavam tomando muito do tempo dela, né? A Cami Garcia, que escreve, né, tem um currículo bom aí de, acho, não sei se são os livros só que ela tava escrevendo pra DC, tem um da Ravena, algo assim, e jovem adulto, né, também, que tá, como a gente falou, recentemente tá na moda. Ela tem algumas coisas aí muito boas, eu vejo sempre os anúncios nas histórias, eu acredito que sejam graphic novels mesmo, não sejam só livros. Mas ela tem livros lançados mesmo, ela tem uma série aí, a 16 e 17 Luas, são dois livros. E tem filme dela também, eu tava dando uma olhada aqui, esse 16 Luas virou o filme já, ela tá fazendo bastante coisa pra DC aí, as editoras, né, tentando diversificar, pegando o público jovem, a galera que tá lendo esses livros mais... É esse mesmo termo, né, jovem adulto, e até tentando trazer pros quadrinhos. Eu vi até recentemente o pessoal comentando isso no Twitter, né, ah, mas só tem quadrinho pra homem velho de meia idade que coleciona boneco, mas não, tão diversificando. O próprio Mungão, Devil Dinosaur, né, saem os números há algum tempo. Não sei se está saindo ainda, não acompanho, mas li os primeiros encadernados. E é um quadrinho que vende pouco mensal, mas quando sai graphic novel, quando sai encadernado, vende muito. Inclusive, o principal público consumidor são bibliotecas jovens, né? Para escolas, para municípios e tudo mais, para diversificar. A Cami Garcia está surfando nisso aí e está fazendo coisas boas. É a primeira coisa que eu leio assim, mais a véia dela, e gostei também. O Phil Hest é sem comentários, né? O cara é muito bom. Acho que ele tem um estilo bem eclético. Dá pra desenhar, sei lá, do Flash ao Batman, que são estilos bem diferentes, e com louvor aí. Eu vou te dizer uma coisa, Vitor. A gente confundiu a história, viu? Essa história da Cami Garcia não é da ameaça que as Amazonas criam pra... Cara, eu tava olhando isso agora, é a próxima. Pra Diana voltar. Isso daqui, na verdade, caralho, é antes dela sair da Ilha Paraíso, né? Eles é a que acaba com o Scott, o avião do Scott. O avião do Scott, é. Exatamente. Eu tava pensando, cara, o Maurício falou do Arqueiro Verde, puta, mas o Phil Hester é outra história. Não, ali é eu tava vendo aqui numa das páginas, tem a coisa assim, que isso já virou cânone, né, da DC, mas é a coisa mais óbvia que existe, que é um quadro que ele desenha duas Amazonas se beijando, né, e que é a coisa mais normal que acontecer numa ilha que só tem mulher, né, não tinha como ser diferente disso. E até pelo passado que elas tinham, que elas foram escravizadas pelo Hércules, né, e tudo isso. Então, é uma das coisas que falam sobre que seria impeditivo para Diana ir para o mundo do patriarcado, o mal que os homens fizeram a elas, tal, mas que é um dever dela ir para proteger, tal, e então... E tem essas cenas aqui também que o Phil Hester desenha. Essa história de que eles fazem, que as Amazonas criam a ameaça, é justamente na próxima história, que é escrita pela Shannon Hale e pelo Dean Hale, e desenhá-la Riley Rossmo, que eu gostei muito dos desenhos, é bem diferente, né, do que a gente tá acostumado. Não, você sabe que eu só, como eu falei tudo errado na história do Hester e da Cami Garcia, eu gosto dessa história, é bem legal também. É uma história dela que mostra por que ela quer sair, né, é legal lembrar também desse passado. Eles até chamam de os filhos de Hércules, né. Eles chamam os homens, né, os filhos de Hércules, porque sempre tendem a usar as mulheres só. E essa questão das Amazonas se beijando é bacana, é que você falou, é cânone na DC há muito tempo, sim. E eu me lembro que, acho que nos anos 90, alguém mandou uma carta para um gibi da Abril. Ah, mas que história é essa que saiu na edição tal? Quer dizer que agora a Mulher Maravilha é sapata? Bem assim, saiu sem pudor nenhum, né, a palavra. E aí alguém, o editor lá, respondeu, eu só tô lembrando de ter lido na época, tá? Não vou ter detalhes. O que o roteiro diz é sugerir que realmente na Ilha Paraíso, que só tem mulheres, algumas procuraram amor entre elas, né? Mas não quer dizer que a Diana tenha feito isso, né? Quer dizer, tipo, daquela tentando época, passar um pano, né? É, não tenho nada contra, né? Mas não foi, ela não é. E também, que... no, que assim, a gente tem que deixar claro também, antes que alguém venha reclamar disso, não é pelo fato de só ter mulher que elas vão se apaixonar por mulheres, né? Claro, não, claro. O fato que não é só porque não tem homem que tá se apaixonando por mulher, porque, né, de qualquer forma não tinha, seria algo ainda mais natural, mas enfim. Sim, não, A não ser, é claro, que tenha uma Amazona Damais lá, né, que queira proibir as festividades amazônicas. E uma coisa que eu acho que eu ia comentar é que, tipo, até hoje a DC não fala sobre isso, né? É cânone, sim, que existem Amazonas homossexuais, isso é cânone, com certeza. Mas a Mulher Maravilha sempre tem que pôr o Steve Trevor na história, fazendo porra nenhuma, né? Aí, se eu não me engano, justamente nessa passagem do Greg Hooker no Renascimento, foi dito com todas as letras de que a Diana era bissexual. Ah, tá, então tá, essa parte eu não li. Porque eu sempre, quando começou os 952, eles já botaram lá o Steve Trevor de novo, fazendo nada na Argos lá. Porque tem que ter o Steve Trevor como par romântico da Mulher Maravilha pra ninguém dizer que ela é homossexual, né? Mas legal, então essa fase do Hulk aí, eu, desculpa, faço a minha culpa, não cheguei nela ainda. Pra legal que tenham falado sobre isso, né? Eu concordo, só vou fazer uma observação aqui. Acho que a Diana é pansexual, porque até o Batman ela conseguiu pegar, né? Que... Ah, é. Uma coisa e nos 952 ainda teve aquela excrescência de colocar ela com o Batman, né? Não, com o Superman, na verdade. Com o Superman. Batman é da época do Morrison. ainda teve aquela excrescência de colocar ela com o Superman, né? O Batman foi antes, foi na época da Liga, acho que do Joe Kelly, até que eles percebem que não vai dar certo. Foi depois do Morrison, foi na Liga do Joe Kelly. Tem uma história bem legal deles vendo vários futuros alternativos pro relacionamento deles, né, bem legal. Tem e justamente nessa época, um pouquinho antes, tem aquela maravilhosa graphic novel Riqueteia, né, que a capa é o Batman com a bota da Mulher Maravilha pisando ele, né, é excelente, né. Diz muita coisa, né. Vamos voltar pra história, e essa história aqui do Riley Rossmo, vocês gostaram? O desenho é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver na Mulher Maravilha, mas eu adorei aqui a história. É aquilo, o que vocês ouviram sobre a história do Phil Wester, transfere pra essa história. Exato, é esse. Só que com o desenho do Riley Rossmo. já comentei, não vou comentar de novo, só queria falar que esse comentar dos desenhos, né, dele, só. O desenho dele me lembrou... aquele traço que eu acho que nem sei se chegou a sair aqui, daquela minissérie lendária do Genndy Tartakovsky com o Luke Cage, né? Isso aí foi anunciado, demorou um tempão pra sair lá fora, que acho que não chegou a ser publicado, mas me lembrou, né, as pernas grandes, assim, aquele desenho lembrando os cartoons lá da década de 30, sei lá, achei bem legal. E é uma história cômica, bacana que numa antologia tem histórias com vários tons, né, então... É legal ter abordado essa parte mais cômica, assim. Tudo que eu falei antes de me ligar, que a história do Phil Hester era outra, que aí o Maurício me lembrou que é o artista do Arqueiro Verde, né? Da época do Kevin Smith. Tá valendo. Eu gostei dessa história, achei bacana. Eu não acho um traço bonito, assim. Nossa, que traço bacana, mas eu acho que ele funciona muito bem. Tem bastante dinâmica, assim. E me lembrou um pouco o design dos personagens daquele desenho Steven Universo, não sei se você já assistiu, eu acho bem viajado, bem sim. Malucão, a galera critica aí, mas eu acho divertido, legal, vi pouco, só quando meu neto, essa é uma longa história, mas quando eu assisto com ele, assim, aí ele ficou perturbando ele com os desenhos e ele me perturbando também. Um dia eu vou fazer ele assistir Caverna do Dragão. Coitado. Ele vai ficar puto no final, não, né? Não saber o final. Aí você conta a história de que, na verdade, o Vingador é um anjo e o... estão todos mortos. Você passa o fanfic aí. Ou acaba com a infância do menino. Eu faço que nem era conosco antigamente, né? Que não dava pra maratonar. Mostra um episódio por dia, assim. E aí só volta pro começo lá. Ele pensar que durou 100 episódios essa porra. É, boa ideia. E, assim, eu gosto do texto dele. Depois esse aspecto mais da dinâmica mesmo. Tava dando uma olhada. Ele fez, inclusive, um... Tem uma participação aqui nesse DC... Crimes of Passion, né? Que a capa é tudo a ver com o carnaval. É a mulher gato na folia com o Asa Noturna. E o Batman chegando no bloquinho lá em Gotham e descobrindo que é corno. Eu não li essa ainda, mas... E ele desenhou também um quadrinho que o Dão adorou, né? Pena que o Dão não tá aqui pra cantar louvores. Que é o quadrinho do Caçador de Marte, pelo Steve Orlando. Já foi muito elogiado hoje aqui nesse podcast. E tivemos desenhado pelo... Tivemos também um podcast sobre esse primeiro arco do Caçador de Marte. Vai estar o link aí no post também. Pronto. São capas bonitas até, mas não me interessei de ler não por causa do nome do Sr. Orlando aí. É, e seguindo, temos uma história que se passa naquele universo DC Bombshells, né? Que é das meninas, né? Que é mais para garotas também, ali pré-adolescentes, que é escrita pela Marguerite Benet e desenhada pela Laura Braga. Aí tem aquelas versões femininas, né? Tem aquela coisa de todas as personagens, assim, tem até a Era Venenosa também como uma heroína, né? Que isso aqui, se eu não me engano, é de uma série de desenhos, né? Que começou esse universo, né? É, tem uma série de estátuas também. Eu achei a história também, legalzinha, bem desenhada também. É o Bombshells. Aquela coisa meio, lembrando aquela imagem daquela mulher de mostrando o Mookie, assim, né? Yes, we can. É pin-up, né? No universo todo baseado em pin-up. Isso tá saindo bastante lá fora, mas aqui eu acho que não veio nada, né? Não chegou a sair nada por aqui. É a mesma artista da Arlequina, não? Boa pergunta, eu sei que ela desenhou o título Bombshells, que tinha a Arlequina com a Eva Venenosa, fez umas outras coisas também menores, mas não lembro dela desenhar a mensal da Arlequina, não. Ela é uma italiana, inclusive, fez umas páginas aí do Quarteto Fantástico recente do Dan Slott, mas está se consolidando na DC mesmo com esse Bombshells, no plural. Muito bonito, inclusive, o traço, a colorização ajuda bastante. A história é simplesinha, tá? Essa volta aí por esse universo, pra terminar com a Mulher Maravilha. Eu gostei. Pra aquelas que não vão pra lugar nenhum também, mas são bonitas de se ver. E chegamos na penúltima história desse compilado, né? Que é a história escrita pela Vita Ayala e desenhada por Amankai Nahuelpan. E é uma história da Cisne de Prata, né? Que é aquela personagem clássica também, ali também é bem conhecida ali na época do Rando Pérez, né? Que é a filha da melhor amiga da Mulher Maravilha, né? A Vanessa Capatelis, que acaba se tornando a Cisne de Prata nessa versão. E ela tá ali tentando se recuperar, né? Porque mostra que ela perdeu a cabeça, que ela acabou saindo dos eixos e mesmo assim a Mulher Maravilha nunca desistiu dela, né? E mostra algumas lutas das duas e ela presa, mas com a Mulher Maravilha indo visitá-la sempre que pode, né? Mostrando que ela não desistiu da amiga, né? Algo a falar sobre essa história, senhores? A Banshee de Prata é um conceito da época do Pérez, né? Tá com esse visual mais high-tech aí, ela tinha uma não, coisa mais... Cisne de Prata. É, a Banshee Prateada é outra personagem. É, perdão, perdão. A Banshee Prateada é personagem do... É vilã do Superman. É. Isso. Que eu lembro da fase do Burn também. Mais ou menos ali na mesma época. Vou mentir e vou dizer que foi por isso que me confundi. Mas não, vacilo mesmo. Ela tem a história, pelo visto aqui, retomar, não sei se foi recontado ou se estão recuperando dessa fase do pós-crise aí, não tenho acompanhado mesmo. Eu acho que é da mensal atual, que nem esse Ares novo que você comentou. Pega um pouquinho do velho, um pouquinho do novo, mistura e todo mundo sai mais ou menos contente. E não lembrava de ter visto ela depois dessa história, e acho que ela virou uma titã até, né, por um tempo. mas não vi mais, não. A Vita Ayala, inclusive, tá na Marvel também, tá fazendo algumas coisas por lá. Tá bombando aí, vai ter um projeto com o Tom King em breve. Espero que ela dê uma animada aí nele. E tem se mostrado uma bem versátil. Acho que ela já fez James Bond, já escreveu o quadrinho do James Bond, já fez... que mais aí? Coisa por esses estúdios menores de quadrinhos. Lançou recentemente aí um Livewire, fez Xena. Enfim, não tô acompanhando muita coisa dela não, mas vejo muito o nome dela aí pelo Twitter. Ela próxima aí desse pessoal todo que tá bombando hoje e ganhando espaço na DC. Gostei da história, não tem muito o que dizer não, mas ela faz uma Mulher Maravilha como mandou figurino, né? Com guerreira, mas com paixão. Queria fazer um comentário sobre essa história da Cisne Prateada. Que é bem interessante, ela vai naquela linha que as outras histórias abordam também, que é bem da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tá sempre disposta a ajudar e tal. Ela sempre diz que vai estar presente. E a Cisne de Prata é uma personagem que vai ficando ressentida, né? De não ter a atenção da Mulher Maravilha o tempo todo. E aí ela acaba ganhando esses poderes graças a uns nanitas lá, né? uns robozinhos microscópicos. E ela fica ressentida que a Mulher Maravilha não tá lá sempre à disposição dela, uma coisa bem, bem doentia, assim, bem, bem de carência e tal. E na história mostra a Mulher Maravilha, quando elas lutam, ela diz: olha, eu não posso estar sempre à disposição de você, mas eu vou estar sempre que eu puder. E aí, quando ela tá se recuperando, a Diana volta, né, pra falar com ela. Que é bem aquela coisa que a DC tenta mostrar, que a Mulher Maravilha é uma personagem do amor, da solidariedade, da empatia, né? Que não é só derrotar o vilão e encher ele de porrada e partir pro próximo. Ela sempre tenta, de alguma forma, regenerar as pessoas, contrastando um pouco com a Mulher Maravilha dos anos 90, anos 2000, que era aquela coisa guerreira, né? Que vem depois do Reino do Amanhã, da Mulher Maravilha como uma... voltada só pra guerra e tal. A DC aos poucos foi mudando isso pra uma personagem mais voltada pro amor. Eu acho legal, acho uma abordagem interessante, legal você ter uma heroína passando isso. E é legal uma história assim que mostra que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Ela, teoricamente, ela culpava a Diana pelos problemas dela por não receber tanta atenção e acaba virando uma vilã, mas aí ela tem que assumir responsabilidade pelo que ela fez, né? Vou concordar com o Vitor aí, que acho bacana o tom mesmo das histórias. Coloca sempre essa dualidade. A Diana tá com espada, tá com escudo, partindo pra porrada, mas ela tem muito essa coisa de compaixão, como eu falei. E acertam muito no tom, não fica piegas essa coisa, né? Não é meloso, não é chatinho, não é caricato, até, é mulher, então vai ter que ter show, abraço e não sei o que lá. Não. É bem bacana, dá pra você mostrar pra essa galera aqui. Mulher Maravilha é chatinha pra menininha, não sei o que. E eles veem que não, são histórias muito boas. Preciso vencer aí essa frescura, com perdão da palavra, e conhecer coisa diferente mesmo. Eu confesso que não é uma pessoa que não me cativa muito, mas sempre que tem uma fase nova, alguma coisa assim, eu invisto. Porque eu queria ver no quadrinho a Mulher Maravilha, por exemplo, do Liga Sem Limites, que eu acho muito bacana. Espero que com um novo filme aí venha uma equipe criativa nova que faça alguma diferença. Bom, vamos seguir para a última história, que a gente já falou, do Scott Snyder com o Brian Hitch, que aí liga diretamente ali com o final da... com o final de Doomsday Clock, né? E com a nova era de heróis que a DC anda preparando, né? Então mostra a Mulher Maravilha como sendo a primeira super-heroína, né? A que inspirou todos os heróis. Eu até acho um conceito bem interessante, né? Que aí também pega com a história do cinema também, de aparecendo ela lá na Primeira Guerra Mundial, né? E o Superman só aparecendo bem depois disso, mas ainda uma coisa mais restrita, né? Então... apesar dos desenhos do Brian Hitch aqui, que não são essas coisas todas, né? A Mulher Maravilha que ele desenha é muito esquisita, mas a história em si é bem legal. O que você achou dessa última história, Maurício? A história é bacana, não tem aquelas coisas malucas que o Snyder gosta de colocar. Agora eu fico contigo aí. A arte eu até disse que não estava tão horrorosa assim, mas voltei a folhear aqui e, bicho, essa primeira imagem da Mulher Maravilha aí voando sem o capuz, meu amigo, não é que é feio, ah, não tá feminino, ela tá musculosa, não é isso, não, tá feio, feio mesmo, sabe? Não é a Mulher Maravilha. Aí é preciso ter um visual do personagem definido aí, ficar coerente até com os outros quadros da própria história, beleza, um estilo diferente, não precisa ser igual do Ryder Osmo, do Phil Hester, mas tem uma coerência interna aí, tem quase que ela tá bonita, tem quase que ela tá horrorosa, esse primeiro logo que ela aparece, o rosto dela como um todo. Esse primeiro tá muito feio, agora tem um outro, uma splash page, uma splash page não, uma página inteira lá que... É, lá no meio, mais ou menos, da história, que tá belíssima, que ela ali, sim, rodeada de pombos, né? Ali pombos, tá muito, né, bonito. É, eu fiquei imaginando os pombos cagando nela só. Mas tá, essa tá bonita, ela tá com o cabelo mais curto na história, até tá com esse saião, assim, é justificável. Termina lá com aquela... realmente tem esse link com o que Doomsday Clock jogou luz, né? Que é o Lanterna Verde, o Alan Scott seria o primeiro herói, se aí a gente vê que ele vai ser inspirado por ela a começar a sociedade e tudo mais, vai linkar aí com o arco dele também na Liga da Justiça, que ele traz a sociedade de volta ou não. Confesso que eu não cheguei nessa parte ainda, não tive coragem, mas a gente, como já falou até no pilha próprio do Doomsday Clock 12, é um encaixe mal encaixado, né? Porque a sociedade que aparece ali, a legião que aparece ali, não são exatamente os que a gente está lendo hoje nas mensais. Vamos ver como é que fica aí em relação à Mulher Maravilha também. Não acho nada assim, ó, teve gente surtando, que absurdo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, desdiz o próprio Doomsday Clock que fala que o Superman é quem cria essa era de heróis, né? Não faria sentido à luz da própria Sociedade da Justiça, mas... É o que é dito na história, né? Ele é o centro disso tudo. Não precisa ser o primeiro, mas... Enfim, vamos ver como é que fica aí essa cronologia meio solta da DC, enquanto a gente tá vendo a Marvel caminhando aí de volta pra uma cronologia mais apertadinha, referências de um quadrinho no outro e tudo mais. E o que você achou dessa última história, Vitor? Eu achei que todo mundo na DC se inspirou no Gavião Negro, né? Estão tentando fazer da cronologia uma bagunça. É, já tinham feito uma bagunça lá nos 952 com Batman, que seguiram, né, as histórias dele, não teve reboot. Aí fica aquilo que ele teve 5 Robins em 5 anos. É, aí agora fizeram, quando trouxeram o Superman de volta, fizeram uma bagunça cronológica também para justificar isso. Acabaram lá com o Superman 952, mas na verdade era ele, só que não era ele. É, e agora com a Mulher Maravilha, né? Estão tentando a todo pano refazer a cronologia que eles conseguiram fazer pós-crise, pós-Zero Hora, e desfizeram nos 952. Agora estão tentando criar uma linha do tempo que una o clássico e o novo da DC, digamos assim, mas eu acho que tá ficando meio bagunçado. Como eu na prática não ligo mais pra esse negócio de cronologia, eu só vou lendo, porque senão o cara fica louco, tudo bem, ok, a Mulher Maravilha é a primeira heroína porque surgiu agora na época da Segunda Guerra Mundial, beleza, velho, vamos tocando assim. Mas sinceramente, se eu pensar em qual a necessidade disso, não vejo, sabe? Não vejo nenhuma necessidade a não ser tentar fazer uma homenagem pra ela, dar um status... de importância pra ela, que eu não sei se ela já não tinha, se precisava isso pra parecer que ela é importante, ou pra criar um fato novo aí, pra tentar divulgar ela junto com o filme aí. Não entendi essa necessidade de devolver a origem da Mulher Maravilha lá pra Segunda Guerra Mundial, ou talvez em reinserir ela na cronologia da Sociedade da Justiça, que também não sei se precisava, porque ela era secretária da Sociedade da Justiça na época, né? Foi uma tentativa de diminuir ela já naquela época. Talvez tentar fazer certo agora, fazer ela com um protagonismo desde a época da Sociedade da Justiça. Deve ser alguma coisa assim que eles estão pensando. Mas se precisava, se não precisava, aí realmente me parece que é só para criar mais confusão cronológica na DC, né? Mas beleza, vamos lento. E agora que a gente chegou no final dessa edição comemorativa, comparando com as duas últimas que a gente teve, que foi Action Comics 1000 e Detective Comics 1000, o que, que vocês acham em relação à qualidade dessa em relação às outras duas? Eu, particularmente, achei a mais fraquinha das três. É, eu acho que, na verdade, foi diminuindo a qualidade. Eu gostei mais de Action Comics 1000, depois veio o Detective Comics e, por último, essa Mulher Maravilha 750. O que vocês acham? Eu fico por aí também, concordo com você no ranking. Eu acho que há ideias boas nessa 750 aqui, mas que falta até o brilho de grandes nomes. Eu entendo e apoio a ideia de buscar personagens, autoras, né? Tanto escritores quanto desenhistas. Mas vamos ser sinceros que uma Gayle Simone, por exemplo, nunca vai ter a badalação que tem o Kevin Smith fazendo aquela história lá, que tá até o boato agora, né, que vão usar o conceito da história dele na Detective Comics 1000 no filme novo. Enfim, não rola esse hype todo. Vamos ser sinceros, também teve muito hype em cima da Action e da Detective Comics 1000, que as edições em si não se justificam, falamos delas já. Mas eu acho que essa pelo menos é mais honesta. Não é tão boa, você não tem tantos pontos altos quanto as outras duas. Mas os pontos baixos também não são aquela coisa de por que, que isso tá aqui? Sabe? Como a gente viu nas duas, na Action e na da Detective Comics. Gostei, achei, como falei, honesta. Acho bacana, assim, o melhor mesmo pra mim são esses pin-ups que tem aí. Tem gente muito boa. O Liam Sharp tá fazendo um aí, a Milk Seven que a gente mencionou. Tem o Travis Moore, se não me engano, também fazendo um muito bonito. E algumas histórias divertidas, legal, mas essa assim, peguei a Detective Comics 1000, peguei a Action Comics 1000 importadas, mas essa não me interessou assim não. Talvez por eu estar desligado mesmo da personagem nos últimos arcos, depois do Azaelo. Os pin-ups são um caso à parte, né? Tem a Ramona Frandon, tem Travis Moore, Liam Sharp, Emanuela Lupatino, o Garcia Lopes, que faz uma ilustração assim linda, e a Bilkis, né? A Bilkis Evelyn, e a capa da edição é da Joelle Jones, né? Então eles pegaram um grupo excelente assim, de artistas para fazer essas ilustrações. E a melhor capa das três pra mim, porque eu não gosto de nenhuma das duas capas do Jim Lee pra Action, nem pra Detective Comics 1000. Acho bem sem graça aquelas capas do Jim Lee. Essa eu já acho que é uma capa que justifica, assim, uma edição especial. Mas eu concordo com você, eu acho que foi diminuindo a qualidade, embora pra mim essa talvez esteja no mesmo nível da Detective Comics 1000, tanto de pontos altos e baixos. Concordo que essas edições... Para justificar o marco, né? Deveriam ter grandes nomes trabalhando, mas eu não sei daqui a pouco que grandes nomes a gente quer, né? Mas é estranho uma edição comemorativa da Mulher Maravilha sem o Phil Jimenez, sem o próprio Pérez, né? Que a gente sabe que não tá trabalhando mais, que tá aposentado, fica estranho. De novo, parece uma coisa feita, faz uma história aí qualquer pra gente lançar numa edição comemorativa. Não parece que tenha sido pensado com muita antecedência isso para servir como realmente um grande clássico da Mulher Maravilha, né? Que, assim como a Detective Comics 1000 e a Action Comics também não são um grande clássico, mas não sei. Acho que é uma edição... Eu faço a mesma crítica que eu faço para as outras, sabe? Foi pensado para o cara colecionar e mesmo para o cara que não está colecionando achar bacana a numeração e colecionar. Só que essa da Mulher Maravilha não vai ter o mesmo impacto da 1000, né? Porque é 750, é quebrado, né? Não é um marco tão grande assim quanto uma edição 1000. Mas concordo com vocês, acho, tanto na crítica quanto no elogio. Mas acho ela ainda um pouco melhor que a Detective Comics. A Detective Comics eu fiquei bem decepcionado, assim, sabe? Bom, e esse ano vamos ter mais comemorações, né? Porque tem um certo Cavaleiro Esmeralda que também está comemorando 80 anos de criação agora em 2020. Então, a gente vai ter que falar sobre ele em algum momento esse ano, né? Talvez não vamos conseguir fazer um programa por mês, afinal já estamos, já passamos dessa fase, né? Porque senão a gente já teria que ter começado e eu, sinceramente, não acho que tem história suficiente para isso. Mas vamos fazer programa sobre o Lanterna Verde no decorrer do ano também, né? Não esqueça do Robin, aquele viadinho. gente tem que falar episódio especial aí. E ele também. A gente falou até do Tex, que comemorou 80 anos também. Por que que a gente não vai falar do Robin? Pois é, quando o Dão fizer 80 anos, a gente fala dele também. Ah, tá perto. Tá perto. Tá, olha, de espírito já passou, viu? Esse cara tá colecionando vinil, né? Indicando livro de comunismo pra justificar o colecionismo dele, você imagina. Ah, estamos numa descendente. Começamos de Mulher Maravilha e terminamos falando do Dão. Não podemos piorar mais do que isso. O Dão é igual ao... Acho melhor em... ao... Como é o nome do cara? Deu um branco agora lá. O que cai na Ilha Paraíso, que vai aparecer de novo agora no filme do nada. Steve Trevor, isso. Steve Trevor. É, o Dão é o Steve Trevor. Ele cai de paraquedas e fica sendo salvo pela gente sempre. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um Pilha. Valeu, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.